intento retratar o amor e a vida também das pessoas da periferia, das mulheres também. Esta canção habla disto um pouco. Faz chover em mim.